fode com sem amor. Vem pra cá sem sentimento, quer fode com sem amor. Vem pra cá sem sentimento. Aqui o prazer é certo, se gama teu só lamento. Aqui o prazer é certo, se gama teu só lamento. É só uma botada na novinha, uma botada. É só uma botada na novinha, uma botada. É só uma botada na novinha, uma botada. É só uma botada na novinha, uma botada. E aí, Diego Evolution? Abençoada mesmo, hein, cachorro? Lá vai fogo! Quer foder com sem amor, vem pra cá sem sentimento. Quer foder com sem amor, vem pra cá sem sentimento. Aqui o prazer é certo, se gamar, eu só lamento. Aqui o prazer é certo, se gamar, eu só lamento. É só uma